O tempo passa rápido demais. A vida voa mais do que a canção. As coisas mudam de lugar, tudo é difícil de explicar. Qual a razão? O medo impera em todo lugar. A chuva molha o chão e o coração. Aonde está a compaixão? O mundo vive sem noção da emoção. Eu só sei que na verdade, eu só quero a verdade. E a verdade é você. A verdade é você. Eu só sei que nessas horas eu só quero teu amor. E o amor é você. O amor é você. Não há barreiras entre o norte e o sul. Você está perto de mim. Me sinto forte, pronto, enfim. Por teu amor. Eu só sei que na verdade, eu só quero a verdade. E a verdade é você, a verdade é você. Eu só sei que nessas horas eu só quero teu amor. E o amor é você, o amor é você. Eu só sei que na verdade eu só quero a verdade. E a verdade é você. É você. Eu só sei que nessas horas eu só quero teu amor. E o amor é você. O amor é você. A verdade é você. A verdade é você.